Escuta, 25001. Sete oito autorizado direto em paz. Salvador, Rio 98.10, autorização Guarulhos. Diga. Autorizado, Duna, desça 2000, sem restrições, reporte localizador. Quatro nove, cinco nove, posicionamento. Azul 4959, aguarda que puxa. Azul 5001 autorizado, por tiver estacionamento na posição 01, chama ataque. Autorizado, por tiver estacionamento na posição 01, chama ataque, Azul 5001. Azul 4959 autorizado, por tiver estacionamento no pátio 3, chama ataque. Ataque 4959. Rio 9810, tá pronto, Cotton? Escuta, Narita. Rio 9810, autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5552, controle 120, decimal 8. Ok, autorizou para Guarulhos 340, decolando da 10, na saída da El Leda Motiva. Via Zulu 10 até Taubaté. Primeira curva direita. 5552 no transfone, 208, controle Rio 9810. Rio 9810, cotejamento correto, chama pronto para pushback acionamento. Solo 4959, 70 bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador, Norte para o táxi. Do 4959, aguarda pro táxi. 59. Solo Rio 5972, parte 3, pushback acionamento. Aguarda pro push o Rio 5972. Aguardando para o push 5972. Salvador, azul 5009, com 118 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, plena Ribeirão Preto. Pronto para o táxi. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Ajustando 1011, autorizado táxi, ponto de espera da no 0. E a Índia, torre 2895, azul 5001. Azul 4959, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via MAT 341 e Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 95, ajuste no 011. Boa noite, Azul 5001, ponto de espera da 1-0, pronto. Estou em Salvador, Azul 5001. Azul 5001, prossiga. Poderia confirmar a frequência da torre 2895? Afirmo, 1895. Negativo contato, 1895, azul 5001. A gente não recebeu nenhuma chamada do seu, poderia tentar novamente, 1895? Afirmativo, vamos chamar. Torre Salvador, azul 5001. O azul 5001, agora sim alto e claro. Está livre a linha aí decolada no 0, vento é 030 graus, 03 nós. Boa noite, autorizado então alinhar e decolar pista no 0, azul 5001. Azul 4959, pronto, ponto espera da 10. O azul 4959 após o Embraer da companhia, a linha mantém a 10. Os Embraer linha mantém a 4959. Decolado aos 34, chame o controle em 1208. Controle Salvador 208 Azul 5001, boa noite. Boa. Rio 98, 10, número 2, no setor aguarda. Pato Radar, suba 320, via 10. Sobe via da EL 320 Azul 5001. Estabilizou, tá 31178. 78, chama a torre 1895. 1895, tá 3. Paulo Salvador, Alfa, GTX, boa noite. Chame o controle, 208. 208. Azul 4959. 140, direto Coral. Grau 140, 4959. Grau, 149. Livre pouso, que é 0, Sandra, 0, 7, 8. Galeão, correção, Fernando Guarulhos. 5972, autorizado táxi até o ponto espera da pista 10, via pátio 1 no Índia, no ponto espera chame a torre, o 98, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Pátio Índia, ponto espera da 10, 1895, Rio 5972. Gol 1134, prepara Puca Transição Caju e aguarda cópia. Puca Caju e aguarda cópia. Rio 9810, aguardando autorização. Rio 9810, está autorizado, chama ataque. Autorizou, chama ataque, 9810. Gol 1134, pronto, cópia. Gol 1134, autorizado Maceió, nível 350 via Upper Zulu 97. Decola da pista no zero após a decolagem curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Transponder 5557, controle 120, decimal 8. Já pronto para a decolagem. Ok, Rio 5972, autorizado a alinhar e manter a 1-0. A mim mantém a 10, Rio 5972. Gol 1-1-3-4, cotejamento correto, chama ponto no gate 02. Solo 3178 no solo 39, chame o solo 219. Solo 3178, táxi via Alfa, reportante táxi Juliette. Via Alfa, reportante. O 723 autorizado de LS, ajuste no 01. Ok, 1-0-1 autorizado de LS, gol 723, palmaré estabilizado. Rio 9810, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1 e Índia, no ponto de espera chame a torre, no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 1. Ativo, dirigo táxi, pátio 1 até Índia, ponto de espera 5895, 1-1-0-1-1, Rio 9810, graças. Bom, 1-1-3-4, aguarda pro push. Via da El, autorizado 340, 5972. Solo, Salvador, Barra de Canal 6224, assente a informação Romeu, autorização de prazo para Aracaju. Oxiné 6224, prepara a saída, Conde e aguarda cópia. Conde, aguardando cópia. Afirmo, após a passagem 09 da Rio, está autorizado no 02, chama a tarde. Próxima Juliette, está 3178. Está 3178 da passagem ao Boeing da Rio, após ingresso a Juliette para a remota 14. Ok, Juliette, remota 14, está 3178. 1251. Recife 2, 51 azul, 5001, boa noite. Oxalá 6224, pronto, cópia. Pronto, Carice. Oxalá 6224, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, via Golf 677. Transponder 0264, controle 120.8. São no zero, o vento é 30 graus com 4 nós. Aliás, decolar Rio 9128, 1 no zero. 0264, controle 120.8, chama 6224. Chama 6224, cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Estará pronto, 6224. Estabilizou o gol no 723, visual com no zero. No 723, chama a torre 198, decimal 95. 198.95, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 723. Gol no 723, boa noite, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. Ok, aguardo. E o 9810 decolado aos 45, chame o controle, 208. 208 graus. Muito obrigado. O 9810, contato radar, suba via da El para o nível 340. Via da El, até o 340, Rio 9810. Voo no 134, autorizado táxi até o ponto de espera do 10, direita Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 1. Autorizado táxi, ponto de espera torre 118.95, New York. Salvador, boa noite, gol 1868. 868, voo em Duna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 1. Duna 2000 no 0 no 1, 868. Rio 5972, centro Recife, frequência 1251. 1251, 5-1, 5-9-102. Afirma, Gol 1-3-4, Lima, tenha, 1-0. Afirma, Gol 1-3-4, Lima, tenha, 1-0. Afirma, Gol 1-3-4. 868, sem restrições. Sem restrições, 868, tenha. Sete, dois, três, no solo, 49, chame o solo, 2-1-1. Luna 723, táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Alfa. Luna 4, decolado ao 5-1, chame o controle, 1208, boa viagem. 208, obrigado, até amanhã. Amanhã. Controle, Gol 1-1-3-4, Bocajão, Bucaracaju. Gol 1-1-3-4, contato radar, suba nível 350 via Puca. Suba 350 via Puca, Gol 1-1-3-4. Call 107, Skok identify heading to and send 2000 to unit 1011. Now 2000, direct to unit 1011, is there for 107? Rio 9810, chame centro Recife, frequência 1251. 9810, 251. Controle, Salvador, boa noite, boa noite, 098, via Mari para 2000 pés, ajuste no 091. Via Mari, 2000 pés, 091. Juliette, Gol 1723, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, Gol 1723. Azul 4959. Serviço radar encerrado, chame agora o controle Léo de frequência 1201. Salvador, o Hernandes da Gol. Prossiga. A voz pode baixar. Já chegado no 098. Polo 34, chame centro Recife, frequência 12545. 1545, obrigado. Receptar final com a pista vista, gol 868. 68, chame a torre 19895. 1895. Oi, Salvador, boa noite, gol 868, final com 3 ficados. Alfa Yankee X, informa o término do reboque, na fase 3, na posição 3, um Deus, muito obrigado, uma boa noite. Alfa Yankee X, sente. Meia 00, boa noite, essa identificação utilizada via Mari para 2010, ajuste no 09. Superior pushback. Oceano 6224, chama pro pushback. 1868, autorizado pouso, pistão no zero, vento 020 graus, 4 nós. Tive pouso, 868. Para pushback, Oceano 6224, está autorizado no 03, chama táxi. Autorizado, boa noite, 68, no solo, ao 01. Chame 1219 ao livrar, solo. 1219. É. Boa noite, 68, boa noite. Táxi via Alfa, chame na Juliette. Via Alfa, na Juliette, boa noite. Cells for 2000. Via LED, final post, report, establish localized course 4107. Establish the zoo 4107. Reestablish ILS, Zoo 4107. Alpha frequency 11895. 1895, Zulu 4107, so long. Tower Zulu 4107, runway 107. Yeah, Zulu 4107. Clear to land, runway 10, wind 030 degrees, 04 knots. Clear land 10, Zulu 4107. Runway 68, portão é o 01, fique atento ao táxi do A320 aí da Avianca. Ok, portão 24, será situado com o Chanel 624 para o táxi, com 1-02 a bordo, 2 horas, alternando o Salvador. Chanel 624, táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. Direita, ponto espera 1895, 6224. Bono 098 estabilizado no ILS. 098, torre 1895. 245, bom dia, 098. Boa noite, eu acho que é 6224. Boa noite, eu acho que é 6224, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6224. Salvador, boa noite, gol no 098, 2 milhas ou índia certo. Boa noite, gol no 098, continue na final, dá 1-0. Aguarde pista livre. Fazendo 098. Premia 00, voo Iduna, desça 2000, autorizado ELS, ajuste no 09. Premia 00, 2000, Iduna, obrigado. Zulu 4107, on the ground at 06, vacate the runway and contact ground, 121.1. Clear runway 21-1 at Zulu 4107, thank you. Salvador ground at Zulu 4107. Zulu 4107, taxi by Alpha, report on Juliet. Alpha reporting Juliet to Zulu 4107. 0 graus com 4 nós. Pouso no 0, pouso 4107, the final position is on the apron 3, the 3 Lima is the the position, okay? Taxi by Alpha and Kilo. Okay, through Alpha and Kilo, apron number 3, position 3 Lima, 04107. Boa noite, Lima, Portugal, 020, Levy Airbus 330, on deck 11, 50 minutes to Lisboa, requesting EDC clearance, information Sierra. Receive your copy, sir. Ok, no problem. Gol no 098 no solo, ao 09, chame o solo, 219. Eu vou no 098, livre táxi, Alfa Juliet, portão 2. Juliette 2. 224, decolagem autorizada, dá 10. O vento é 40 graus com 4 nós. Livre decolagem 10, 224. Né, 6224, decolado aos 1 anos, chame o controle, 208. 208, 6224. 0020, right to copy. Ajuste no 019. Direto Duna, 2224, já está no ideal. Autorizado até 2000 pés, acione identificação. 2000, vou acionar a identificação de 2224. Puka departure and the ZIPA transition. Departure frequency 120.8 and the skunk hold 5573. Pascal. Salvador de Lima, clear for channel 020 from Salvador to Lisboa via Barzulu 10 until Natal, then via 5-plane route as miles. Initial flight level 350, departure runway 10. Departure transition, airborne. Ready back is correct, airport bell 020, report for push and start. Port channel 020, welcome. Confirme para o 6224. Troque o código transponder para 5547. 5547, 6224. Tá, 3600, copiou? Livre, posiciona 0, 3600. 224, contato radar, suba nível 190, direto Conde. Direto Conde, subindo ao 3600, solo Usana 5, chame o solo 2119. Lembrou, solo 2119, até 3600. Três Salvador, boa noite, hoje é 6212. 6212, acende identificação, autorizado via Mari para 3000 pés, ajuste 1019. 3000 via 0011. Quando ele vai estar, presente? E o perfil da chegada, temos uma aeronave ATR-72 à sua frente. Problema, 3600, o portão é o 03, livre ingresso no pátio. Livre ingresso para o 03, está 3600. É 224, mantenha o nível de voo 190, serviço Sudeste está encerrado a 62 milhas a Nordeste de Salvador. Temos um tráfego no sentido contrário, vocês vêm de Aracaju para Salvador, é um Alfa Tango 72, o mesmo se encontra com o controle Aracaju. Chama aquele controle na frequência 120, decimal 3, para pedir autorização para iniciar sua descida. Tenha um bom voo. Correto, boa noite, 68, chame e puxa acionamento.